Duas também está. Minha 250 no solo 58, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. 219. Xanera 61. Xanera 250, bom dia, livrou. Xanera 250, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, obrigado. Salvador, 35 com 4, no 4 no ideal, descida. Mantém o 050, 35, 4 no 4. Tente para o 050, 54 no 4. Para o táxi, Xanera 6311, temos 168 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando o galeão. Autorizado o táxi, é Fátio, Indy Alfa, ponte para torre, 18612, que liga 1013, o Xanera 6311. Fátio, Indy Alfa, 1012, 1013, Xanera 6311. Xanera 6250, aguardando Juliette, táxi da aeronave da companhia. Xanera 6250, pode companhia, Juliette, portão 02. Juliette 02, obrigado. Bom voo aí. Triple 5, 4 no 4, redução para 200 nós. reduzindo, 200 nós. Quando espera pronto, eu chamei a 63 ou não? Salvador, Oxanel 63, Uno, ponto espera pista 10, pronto. Gente, Oxanel 63, Uno, Uno, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 1, 10 graus, 09 nós. Oxanel 63, Uno, Uno, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Para 2000, Mamará, conta 25. Triple 5494, desse mantém a 3000 pés, ajuste 1013. 5494. Salvador, boa tarde, eu vou Bono 397. Bono 93, confirmando, tá autorizado, push, reporta o táxi. Salvador, bom dia, Bono 397. Bono 397, São Paulo. Tá pronto, copy? Tá pronto, copy. Autorizado, São Paulo, 360, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 199, decimal 35, aciona 5025. 71935 agora, bom voo. É o 35, obrigado, até a volta. Bono 97. A correta é a foto push, vou no 397. 397, obrigado. 360, saída da EL. Estimativa, eu tô já 360, quando possível, Prod da EL ou Leda? Autorizado após 2000 pés. Tá, após 2000 pés, eu chamei a 3-1. 5494, dirigindo a 3000. 3000 pés em forma estabilizada. Confirme, por favor. Desça para 2000 pés já, em forma estabilizada. Ok, 2000 pés, portaremos estabilizados, 3-5-4-1-4. Condor 05, completo sinal do procedimento e agora chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 118, decimal meia dúzia, fora 25. Mike é convicto desse e mantenha 500 pés e regra de voo de visual. Isso, iniciado. Chané 6311, só bem para esse nível. Confirme para o 6311. Sobe restrito o nível de voo 340. Restrito 340, chané 6311. Passado, agora 25. O Condor 25 autorizado pouso na 10, vento 100 graus com 10 mais. Livre pouso, Condor 25. Estabilizando no localizador. 7, completo sinal, chame 2, 118,6. 118,6, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, 35414, estabilizado no localizador. No 4, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista no 0. 354 no 4. Quebec Serra, prossiga. Itavia Hotel, frequência livre no corte, bom dia. Livrando de hotel, pode facilitar, bom dia. Locais? Uno 1500 pés, condições visuais, ajuste 1013, forma ingressando no corredor Interlagos. Controle, Mike Eco Victor, passando a situação, 500 pés. Mike Eco Victor, para o ingresso no circuito de tráfego, chame agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 62. 18,6, Victor. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, o ajuste 10 no 3, mantém a aproximação, reporte visual com o ATR da trip final da 10. Afirmativo, tá visual com a TR da trip, tá no final da 10, Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, condições de prosseguir a retaguarda do tráfego para o cruzamento final da 10? Afirmativo, desde já curvando à esquerda para cruzar a retaguarda do trip, o Mike Eco Victor. Afirmo, não há tráfego a reportar a retaguarda do ATR, reporta livrando o final da 10, Mike Eco Victor. Victor. O trip 5414 autorizado, pouso pista 10, vento 090 graus com 8 nós. Trip pouso pista 10, trip 5414. Victorio, Mike Equito, base da 17 pela direita. Mike Equito, avistado, autorizado pouso, cabeceira 17, o vento 100 graus com 09 nós. Reporta no solo controlado, Mike Equito. Reportará solo controlado, Vitor. O trip 5414 no solo 14, libera a direita e chama 121 no decimal 9. 119. Salvador, trip 5414 livrou. 5414, táxi Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, sim. Siga, clica back down. Autorizador rotatório. Corte, bom dia. Recife, a frequência no 251, na alterna no 3325. 3325, acho que não é 6319. Ali, Salvador, vou no 260, 70 quilos, passando 210 para 150. Vou no 260, sem unidificação, chegada Mares, esse mantém a 2 nos pés, ajuste de altímetro 10, 13. No 013, descendo para 210, o voo no 260. 2 minutos para a rotatória, 37 metros. Pintou, 118 metros. Ok, obrigado. Oi, bom dia, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, bom dia, o ajuste 10 no 3, está presente, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso. Final da 17, reporta 2 milhas, Quebec Serra. Estacionamento no 05, Gol 1983. Gol 1983, autorizado, pushback, sinal, reporta táxi. Chama táxi, Gol 1140. Recife nível 350, via Peruísque 58, da cola pistão 0 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.35, acena 5030. Agora Salvador nível 350, a Peruísque 58, pista 10, Puca, Caju, 1935-5030. Tá correto, apenas confirmando destino, Recife, melhor cidade, após o pushback final. Afirmativo, Recife, o 636140. E o Quebec Serra, ciente, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, com 1-0 mais. Vive pouso no 7, Quebec Serra. Leão 02, bom dia, prossiga. Vídeo, Guardião 02, reporta quando pronto para o táxi. Solo Salvador, é o TRA 3602, ciente da Kilo. Posição 07. Para cópia Porto Seguro. TAM 3602, está autorizado Porto Seguro, decola pistão 0, curva à direita, saída da El, Leda, após direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, acena 5027, confirmando nível 300. 5, frequência livre no corte, bom dia. 0 para Porto Seguro, decola da 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, depois duas diretas para Porto Seguro. Controle 119-35, transforma 5-0-27, tá? 3-6-0-2. Tá correto a porta puxa, 3-6-0-2. Para o táxi, Gol 1983, com 183 a bordo, 3 horas e 31 minutos, alternando Galeão. Autorizado, táxi via Indial, fonte operador 18612, que nega 1013, Gol 9983. Autorizado Índia Alfa, ponto para a torre 186, 1013, voo 193, bom dia. Salve Salvador, trip 5595, paciente da Kilo. Autorizado táxi, reporta no ponto de espera da Oscar. Zero. Aqui, 140, pode ser. 140, tá autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída Coral, controle 119.35, aciona 0263. Gente, autorizado para Ilhéus, 140, decolagem da pista 10 com curva direita, saída Coral, 119.35 é o controle e o transponder 0263. Tá correto a porta push, o 5595. Gente, bora para o push, 5595. Bora para o pushback acionamento, gol no 397, portão 4. Está autorizado, pushback acionar a porta táxi, gol no 397. Autorizado, chamará, gol no 397. Torre Salvador, bom dia, gol 1983, próximo ponto espera da 10, pronto. 1983, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 10 mais. Autorizado alinhar e decolar da 10, gol 1983. Fala, Salvo Guardião. Guardião 02, decola aos 26, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 1935, bom voo. Farol de Itapuã, 19.35, grato, bom dia.